Amanhã o diabo ostenta dois pente com 21.40 sem colete. A prova de vale 2.09, uma 45 cromada e uns malote. Filma aqui, ó, e manda pro Jornal Nacional. Põe eu na missão de atração principal das Glock versus o gerente do Bradesco. Do crime contra a rota, as joias, o dinheiro, um Vectra 2.2 e um Audi A3, 130 bala e uns 40 refém. Veja bem do que vale suas correntes de ouro, seu anel de rubi, o cofre, o tesouro, sua mansão luxuosa em Veneza, na Itália, o uísque JB, seus vinhos da Austrália, o sangue na calçada, matraca e 3 quadrada, porta giratória, o anticristo, o asfarda. A lágrima escorre no meu rosto sem parar, me lembro da minha filha dizendo: uma rajada de automática de fora pra dentro, sequência de 15, 5 bate no peito. Que sofrimento, minha boca tá ressecada, tá tudo esquisito, a mente tá embaralhada. Só ouço os gritos e a sirene da ambulância. Que a Pecopom, suspeito sendo encaminhado ao PS Mário Covas. Eu sinto a dor, a lágrima que escorre, o coração parando, será que é a morte? O pulso já não pulsa, tá tudo esquisito. Não lembro de nada, de ninguém, só cinco tiros. Eu sinto a dor, a lágrima que escorre, o coração parando, será que é a morte? O pulso já não pulsa, tá tudo esquisito. Não lembro de nada, de ninguém, só cinco tiros. Deitado na cama, na maca da UTI, pra PM mais um troféu, mais um motivo pra sorrir. A agonia destrói o coração da minha velha. Desculpa, mãe, me perdoa, eu vou sair dessa. A ambição pela luxúria é foda, o bicho ostentar o sonho do Audi importado. Te põe na mesa de cirurgia entre a vida e a morte, entre a cruz e a espada na roleta da sorte. Uma automática cromada linda, 20 no pente, uma agência bancária, uns truta linha de frente, cena dramática, se pá vira até filme. No desacerto a cena é triste, o coração deprime. Eu sinto a lágrima escorrendo no meu rosto. De longe eu ouço a voz da minha filha falando: papai do céu, não leve meu papai embora, embora. Essa é a hora, rapaz, assim eu vou me redimir dos pecados. Caminha, firmão fortão, longe das pistas e o blindado, longe da ponto 40 do latro do PM, de AK e Ruger com 30, ó, explode a GM. Longe do choro, desespero, agonia da minha filha, pela fé, não na sorte. Contando meus dias pra ser matrículo, mais um óbito na estatística. De réu a sentenciado, da execução a perícia. Mas vejo a luz no fim do túnel, a rosa da esperança. Vejo o brilho no olhar da minha mãe, as lembranças. Filho, luta pra poder conquistar. Assim a vida nunca vai te maltratar, tá bom? Eu sinto a dor, a lágrima que escorre, o coração parando, será que é a morte? O pulso já não pulsa, tá tudo esquisito. Não lembro de nada, de ninguém, só cinco tiros. Eu sinto a dor, a lágrima que escorre, o coração parando, será que é a morte? O pulso já não pulsa, tá tudo esquisito. Não lembro de nada, de ninguém, só cinco tiros. Não lembro de nada, de ninguém, só cinco tiros.